É só usar sua imaginação. A sua imaginação tem tanta inspiração. Uma história que se cria, ou que alguém nos contou. Chapeuzinho vermelho eu sou. Não gosto do lobo. É de mentira. Vou me aventurar. Quem sabe velejar. Vou conhecer sua alteza. Mas que beleza, imaginar viagens de balão. O mundo conhecer com sua imaginação. Voando pelo ar, ei, trilho vai voar. E sem sair daqui, vou ir e vir. Imaginar, imaginar. Juntos iremos ver lugares a valer. Ir de elefante na garupa. Seguir um dinossauro. Olhar um minotauro. Urso, isso foi ontem. Desculpe. Ei, eu sou uma inventora. Ei, Trilho é um pintor. Isso é bem impressionante. Legal, né? Eu sou você. Não diga. Imaginar o oceano azul. Eu quero ver como é a África do Norte ao Sul. Vou fazer mágica. Mil truques inventar. É tudo invenção, inspiração. Imaginar. Faz de conta. Hehehe.